Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e não tocou Pegasus Fantasy. Oi, eu sou o Gagá e finalmente o Seiya ficou legal. Oi, eu sou a Juna e a Saori montou no Pegasus. Certo, galera otaku, nós vamos falar aqui hoje de um filme que foi aguardado por muitos, todo mundo ficou eufórico, quis assistir de qualquer jeito, fez questão de ir ao cinema, porém, alguns assim como eu, se decepcionaram muito, alguns personagens não ficaram de acordo, mas nós vamos abordar, vamos falar aqui, explanar, dar as nossas opiniões neste cast que é dedicado ao mais novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco, não é isso, líder Sama? Sim! Então, bora lá começar o cast, Tone Shadalu, sobe o som! Galera, um recado muito importante. Se você não assistiu ainda o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, escute daqui pra frente o cast por sua conta e risco, porque contém spoilers do filme do começo ao fim. E aqui nós vamos começar a falar aqui de como que foi o filme, as nossas experiências. Infelizmente nós não assistimos juntos, todo mundo together, juntinho, comendo pipoca, roubando uma pipoca do outro, mas nós assistimos o filme, cada um aqui tem com certeza várias opiniões, momentos marcantes, e nós vamos falar deles a partir de agora, galera. Então vamos lá, o começo do filme para mim foi assim, muito legal. Eu achei que mesmo eles tendo cortado assim várias coisas, cortou, porém, ele não precisava contar, tipo, mas o Mitsumasa Kido pegou aqueles jovens adotou eles, e eles treinaram, foram enviados cada um para um determinado ponto do mundo para conquistar as armaduras. Cara, eles pularam tudo isso, foram direto ao reencontro, né, que todo mundo tinha que voltar ali para defender a Saori Kido, e eu achei que foi demais, assim, tirando algumas coisas, mas eu quero saber a opinião de vocês, como que vocês sentiram esse início do filme, se vocês gostaram ou não. Cara, antes de começar o filme, já tava meio suspeito, porque tava cheio de poser na sala. Já tinha nego gritando pra caraca, velho, enchendo o saco, meu. Isso no trailer ainda, não tinha nem começado o filme, velho. A hora que começava o filme, cada cavaleiro de bronze que aparecia era um grito histérico. Eu falei, porra, não é um show, cara, é um filme, velho. É, realmente, eu achei interessante porque mostrou o Shura e o Saga, entre aspas, lutando contra o Aiolos. Aí mostra toda aquela ladainha do Mitsumasa, que encontra ele, encontra o bebê. O que eu achei interessante, ele encontra a Atena dentro de uma... num berço de ouro, né? Literalmente falando, né? Puta, pode crer. Já ostentando desde o berço, né? E depois mostra, já pula toda aquela parte do que a gente falou e já mostra o Tatsumi contando. O que O que eu achei estranho foi o Tatsumi não ser careca. É a marca registrada do Tatsumi, aquela careca feia dele, mano. Ah, e outro detalhe, né? Pra quem lembra da época da animação lá, dos primeiros episódios, o Tatsumi, ele não tinha olhos, né? O globo ocular, assim, era tipo tudo... Era sombrio, mano. Isso, é. Era pai do Brock. Pode crer. E outra coisa que é diferente no começo é que nem a Saori tem aquela maldita, aquela guerra galáctica, tá com aquele vestido feio, não, ela tá de estudante. Ou seja, a Atena estudou, cara, ela não é burra não, mano. Certo. E você, Gaga, o que você achou do início do filme? Cara, eu achei legal, eu achei divertido, não achei chato não. Pô, finalmente eu gostei do Seiya, eu acho o Seiya um pé no saco, chato pra cacete, insuportável. E no filme ele ficou legal, ele ficou divertido. A cena que ele reencontra os outros quatro os outros três de bronze, né? Fica pedindo abraço, todo mundo meio sério. O lance da armadura, que é um pingente, o pingente invoca a Pandora, né? A caixa de Pandora. Eu achei que foram coisas bem legais, que ficaram legais. Tipo, o negócio do Matsumi, tudo bem. Tipo, pô, podia fazer ele careca. Mas dá pra relevar. E eu achei... o todo, assim, o conteúdo de cada personagem é muito legal, tipo, muito característico mesmo. O que eu mais gostei desse início aí, que a gente pode até ilustrar resumidamente, o que acontece? A Saori, ela tá no carro, né, o Tatsumi tá levando ela pro... agora eu não me recordo pra que lugar, mas tá no carro, andando no trânsito, e fala pra ela do... sobre os cavaleiros, sobre Atena, que os cavaleiros eles têm que defender Atena, só que Atena ela não gostava de armas e os cavaleiros lutavam com os punhos e tudo mais. Deu aquele overview completo lá do que um cavaleiro representa, né? E o que eles defendem e por que eles precisam defender Atena e tudo mais. E mostra Atena, a Saori, ela fica, tipo, meio assustada. Ah, mas eu tenho que me tornar uma cavaleira também, tipo, um cavaleiro também? Você fala, caramba, mano, ela tava, tipo, literalmente é uma Saori muito mais, assim, mais criança, mais infantil. Eu senti isso. E foi bem interessante, na hora que o Seiya chegou, falou, ah, vou te proteger. Ele com o relógio, ele fala, ah, 30 segundos eu vou derrotar esse inimigo. Eu achei bem legal, assim, o começo. Eu não tinha expectativa em relação a esse filme. Não tinha, eu não vi nenhum trailer, nadinha de nada. Eu acompanhei algumas notícias, assim, mas eu não fiquei naquela expectativa de esperar, olha, eu vou ver Cavaleiros no cinema. O que me chamou a atenção quando eu vi o pôster foi o visual, claro, porque tá, assim, uma coisa incrível, né? É uma coisa que, assim, ilumina nossos olhos, a animação, né, o design em si dos personagens. Então eu gostei muito. Em relação, assim, ao filme, das mudanças, assim, iniciais, esse negócio do Tatsumi realmente ficou muito estranho, ele com cabelo, um velho medroso, assim, seria muito mais engraçado se fosse como ele é no mangá e no anime. A idade dos cavaleiros, eu gostei, que eles mudaram um pouco, né, porque... É, pra quem não sabe, no anime, no mangá, eles têm 13 anos. Então, assim, eles já são homens com 13 anos de idade. Então, no filme, eles têm 3 anos a mais. Então, 16 anos. Então, assim, já muda um pouco, né? A característica de eles não serem assim, tão homens, assim, né? Tão guerreiros, já sendo apenas criança. Essa história da Saori, assim, tá de colegial, não saber nada, tá estudando, né? Eu achei legal também, né? Mostrar ela numa ponte, assim, numa cidade grande mesmo. Porque no anime, no mangá, isso não acontece. É raras as vezes que você vê a cidade, assim. No anime, até mais por conta dos fillers, mas, assim, no mangá mesmo, você não vê nada de cidade. Eles pulam das 12 casas pra Asgard e depois pula pra Poseidon e depois pra Hades, assim, não tem tempo pra nada. Na minha opinião, foi tosquérrima a Saori sabendo que ela era Atena, né? O Tatsumi contando pra ela no carro, assim, do nada, resolveu contar pra menina que ela era Atena. Eu achei super tosco, né? Mas, enfim, eu relevei. Mas não foi do nada. Não foi do nada? Não, porque ele tava indo pro aeroporto porque os Cavaleiros de Bronze iam chegar, não é? Ah, verdade. Eu entendi isso. Uhum. Eles estavam indo se encontrar. Entendi do nada, entendi. Mas aí, assim, o contexto que foi montado pra construir toda essa cena foi o quê? Eles estavam, é exatamente o que o Gaga falou, eles estavam indo pro aeroporto e o Mitsumasa Kido tinha dito que quando ela completasse lá 16 anos, ela tinha que saber sobre isso. Ah, você vai saber, ele pediu pra eu contar quando você fizesse 16 anos que você é a reencarnação da Atena. Ele fala o overview, mostra umas imagens assim dos cavaleiros lutando e tudo mais. É, porque pra mim tinha sido assim, do nada, eu não tinha percebido essa ligação. Mas assim, do começo do filme eu gostei muito. A batalha do Aioros com o Sag e com o Shura, nossa, me lembrou muito Transformers. Aquele negócio de slow motion, a música de fundo, aquele tananananana, nossa, é igualzinho Transformers, podem ver. Nos 4 filmes é a mesma musiquinha lá, quando o Optimus chega, faz algum movimento, deixa a câmera lenta e faz aquele som de máquina, sei lá, de metal, não sei explicar. Fica tipo um brum, brum, brum, brum. É bem isso mesmo. Mas assim, eu achei que ficou bem legal esse negócio dele voar, né? Porque dá outro, como que eu posso dizer? Dá outra perspectiva, né? Você não fica pensando só nos cavaleiros ali dentro da casa sem fazer nada. Dá uma outra perspectiva de poder da própria armadura também, né? Dele voar e tal, não ficar só ali defendendo a casa. Então, exatamente. Eu achei muito legal esse começo. Gostei da aí, como eu posso dizer, da armadura, né? Ter se transformado, tipo, num... É um livro aquilo, gente? Porque não é uma caixa. Uma tábua, normal, né? Tipo, uma tábua. É uma tábua, isso. A armadura de ouro, né? Porque a armadura de bronze é um broche, né? Não entendi nada. Isso é no Ômega, não é isso? Que acontece isso no Ômega? Não, do Ômega eles são cristais. Mas e não tem tipo, a Pandora Box. É simplesmente sai a armadura do cristal e... É, então, porque dos cavaleiros de bronze, né, o Seiya coloca lá o pingente e sai a armadura. Isso eu achei legal, porque eu acho que, tipo, vai aumentando, entendeu? Tipo, os de bronze é um pingentinho. Os de prata deve ser alguma coisa maior. Ah, e os de ouro é realmente uma tábua lendária. Isso é legal. Eu gostei. E ficou bem legal também, só pra gente encerrar aqui essa primeira parte do início, foi a personalidade que eles construíram de cada um dos cavaleiros de bronze que apareceram nesse começo, né? O Hyoga chegando numa moto, achei bem legal assim, ele bem frio, né? Fica até uma piadinha já pronta aí, mas ele mó... Tipo, na dele, assim, bem quietão, bem no estilo que ele é no mangá, na Guerra Galáctica, né? Que ele fica tudo, ah, eu vou derrotar o Seiya, não sei o quê. Tipo, mó mala. E o Shiryu... Não, porque o Hyoga no mangá, ele tem a personalidade muito parecida com a do Ikki. Uhum. No anime ele é mais maleável, mas no mangá ele não tem paciência pra essas coisas. Exatamente, ele tá ali, ele fala, ah, eu... Vou derrotar todo mundo e vou ganhar, tipo, armadura pra ir ver minha mamãe. É, tanto que é ele que sai pra bater de frente com o Ikki, né? Aham, uhum, exatamente. Exatamente. Mas ficou bem legal a característica de cada um. O Seiya, cara, sabe que... acho que, assim, é a mesma felicidade que eu senti quando eu vi a personalidade desse novo Homem-Aranha, desse... do Amazing Spider-Man, que ele, tipo, faz mais piada, ele brinca. Foi a mesma coisa que eu senti nesse Seiya aí, que é um Seiya mais, tipo, mais brincalhão, mais cara de moleque mesmo, né? E o legal é que eles conseguiram zoar, entre aspas, as próprias personalidades clichês do anime e do mangá. Uhum. Tipo, o Shiryu o tempo todo com a armadura. Ai, nossa, isso fica legal. Ô, Shiryu, você não vai tirar a armadura, Shiryu? Tire a armadura, Shiryu. Cara. Tipo, muito boa essa sacada. Ou então, tipo, antecipando só um pouquinho, a hora que eles chegam no santuário, que o Shiryu começa a dar aquelas explicações de 2 horas, falando de tudo. É. E todo mundo fala, gente, vamos indo. De repente o Shiryu, peraí, gente, eu tô na metade. É, puta, cara, que legal, mano. Isso aí eu achei, assim, eles conseguiram tirar um sarro do próprio clichê que é a animação clássica e o mangá, né? Que é aquela coisa, esse aqui são as 12 casas, os cavaleiros mais fortes e não sei o quê. Toda aquela explicação que tem, principalmente no anime, né? Que mostrava, depressa, cavaleiros, vocês precisam atravessar as 12 casas e blá blá blá. Eles tiram sarro com isso que já é, tipo, é clássico, né? E eles conseguiram, tipo, brincar com isso sem desrespeitar. Uhum. Foi uma homenagem, assim, aos clichês da série, eu diria. Com certeza. Ficou, pra mim, ficou bem, bem caracterizado, assim, que eles quiseram literalmente, ó, vamos fazer aqui uma homenagem a tudo que existe clássico pra que ninguém reclame ou estranha ausência, né? Então acho que esse começo ficou bem claro aqui que nós gostamos muito, né? Parte da animação, eu gostei muito da fluidez do movimento dos personagens, mesmo ele sendo um CG, ficou muito fluido, ficou tipo uma animação. Isso aí eu não posso nem questionar, reclamar, ficou bom, muito bom. Característica dos personagens, os clichês, os golpes, eu achei muito bom. Quando o Meteoro de Pegasus, que tipo, saiu uma projeção astral dele, assim, depois essa projeção, ela se torna os meteoros e vai em direção ao inimigo, eu achei muito legal. É, porque assim, visualmente, o filme é maravilhoso. Isso aí não tem como negar. Tem muita gente que eu vi comentando sobre as armaduras, que reclamaram, que falou que é muito, como posso dizer, muito cheio de coisas e tal, mas eu acho que é uma necessidade da animação. Porque assim, se você vai renovar alguma coisa, porque a verdade é que nós vivemos numa era que estão fazendo reboot de tudo. Uhum. Então, o reboot nunca vai ser igual. Até porque é um reboot, né? Então, assim, tem que ser um pouco diferente. Então, eles souberam fazer, assim, designs muito bons, assim, da armadura. Eu adorei as armaduras, achei que ficou muito legal. Em relação aos 5, me lembra muito Sentais. Pra mim, olha, Gao Ranger na veia, pra quem não conhece, é o Power Rangers Força Animal. Ficou, assim, muito parecido as características dos 5. Muito igual mesmo, assim. O Seiya tá muito igual ao... Ai, esqueci o nome dele, acho que é Daigo. Eu acho, não lembro. É aquela coisa de... Como que eu posso explicar? Assim, salta aos olhos a animação. Tá muito legal. Assim, eles estão com uma dinâmica diferente, né? Porque no mangá, assim, tem uma certa, como posso dizer, um fardo, né? Porque eles são irmãos, descobrem que são filhos do velhão lá, que eu esqueci o nome, qual é o nome do velho? O Mitsumasa. Isso. Então tem toda uma carga, né? Então, assim, nesse novo filme, até porque querem atingir públicos diferentes, um público que não conhece essa história, que tem mais de 30 anos, então eles deixaram uma coisa mais leve, assim, deixaram o personagem principal com uma personalidade, assim, mais, como que eu posso dizer, mais acessível, não deixar aquela coisa tão séria, né? Porque eu sei, é um mala. Né? O Seiya que a gente conhece, ele é muito malo, ele é muito chato. Saori! Então, sabe, ninguém merece. A gente vai voltar pro cinema para ver isso. Então, eu achei assim que a dinâmica do grupo, as armaduras ficaram muito legais, essa mudança aí do pingente, da tábua. Eu achei que tudo isso foi muito bom. E eu acredito, sinceramente, que se o filme tivesse 15 minutos a mais, teria sido outro filme. Porque o problema é a correria das batalhas. Até a Casa de Câncer, na minha opinião, tá? Até a Casa de Câncer tá legal, sabe? É engraçado, tem umas piadas boas, tem uma dinâmica boa, mas depois é tudo muito corrido. Daí, isso que, assim, que eu não gostei, ficou tudo muito corrido, porque não teve uma luta foda, sabe? Se tivesse uma luta foda, eu podia falar, nossa, foi da hora. Mas não tem, porque é tudo muito corrido. Foi legal, assim, por um lado, que, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? O Yoga tá lutando lá em Aquário, o Seiya tá lutando em Leão. Achei legal isso daí, até pra aproveitar esse negócio das horas, né? Porque é limitado a 12 horas pra eles fazerem toda essa jornada pra curar a Saori. Só que assim, ficou tudo muito corrido. E no mangá e no anime isso é mais trabalhado. Claro que assim, você adaptar, 74 episódios em um filme de uma hora e meia é uma coisa super complicada. Então assim, teve os cortes e tal. Cavaleiros é igual Dragon Ball. Eles ficam... O episódio tem 20 minutos, eles ficam 17 minutos correndo pelas escadas. É verdade. 3 minutos dentro da casa. Então, tipo, o filme pulou essa parte das escadas chatas. Graças a Deus, né? Só mostra uma cena. Então vamos direto aí pra lendária... Vamos falar então já do Santuário. Eu, como já joguei Diablo 3, o Santuário pra mim ficou igualzinho o céu lá no Diablo 3. Igualzinho. Então, igualzinho. O Santuário pra mim, eu acho que eles pegaram o designer mais do Ômega mesmo. Uhum. Aí eu acho que a influência foi do Ômega mesmo. É, tá muito igual. No Ômega, o Martin. É o Martin? Acho que é Martin, né? Isso. Vilão. Ele destrói o santuário clássico e remonta o santuário no céu. Então, tipo, fica uma coisa mais futurista. E eu acho que o design que eles pegaram pra esse santuário foi essa coisa mais ômega. O que é legal, né? Porque se tiver um cavaleiro tetraplégico de cadeira de rodas, ele consegue subir. Antigamente não tinha nada disso, porra. Verdade. Outra coisa que vale destacar, desculpa, líder, é o teletransporte, né? Ficou legal. Né? Uhum. Eu achei que ficou muito legal isso daí, do que você ir caminhando até a porta do santuário e subir todas aquelas escadas. Eu achei muito interessante. Da Power Rangers. Uhum. Isso mesmo. Nossa, eu juro que aquela hora que mostrou o Tatsumi, eles no deserto e o avião, eu achei que o Shiro ia ficar cego, cara. Ah, vai dizer que vocês não pensaram que apareceu a luta lendária. Não. Eu pensei. Não. Caramba, só eu pensei, droga. Tá bom. Não, o que eu ia falar, assim, é que eu achei várias coisas interessantes nessa parte, porque, primeiro, eles dão uma ênfase que não é todos os humanos o que podem chegar no santuário. Isso mostra, assim, que o que eu sempre achei que era na saga normal e que no filme também mostra, é que é como se o santuário fosse numa outra dimensão. Então, ou seja, não é qualquer um que pode chegar lá. Uma outra coisa que é interessante é que mostra a falsa Atena, né? No anime, no mangá, não mostra nada disso. O mestre só fala, a Atena tá lá na sala dela, dormindo, repousando e passando ordens. Mas nesse não, nesse mostra, ela é um robô, né? Isso aí também eu acho que é uma pegada meio Ômega. Porque no Ômega também tem a falsa Atena que o Marte usa pra roubar o poder dela. Que ela tem um poder tão puro quanto a Atena. E aí o Marte usa ela pra sugar os poderes. Então eu acho que essa pegada também tem muito do Ômega. Mas depois que a Atena chega no santuário, essa falsa Atena some, né? Mas uma outra coisa que é interessante é que quando você assistia a abertura dos Cavaleiros, você vê aquele monte de guerreiro que o Seiya derrotava, lembra? Não sei se vocês lembram. Lembro. Sim, lembro. Guerreiros com estilo Mad Max, aqueles punk, cyberpunk lá. É, essa pegada mesmo de Jiraiya. Eles deram um pouco mais de ênfase nesses guerreiros, né? Porque é eles que atacam o grupo lá, Saori, no começo. É um deles que atira uma flecha fantasma no peito dela. Uhum. O Sagitta, né? O Cavaleiro de Sagitta. É, o Sagitta. Eu achei muito legal colocar o Sagitta também. Mas aquele é o Sagitta, pra mim era um cavaleiro como qualquer outro. Não, é o Sagitta, o que o Ikki derrota. Ele é um cavaleiro de bronze. Né? Ele é de bronze, né? Ele é de bronze prata? É prata, prata. Eu falei errado, é prata. Isso eu achei interessante. E outra coisa que é interessante, mas assim, eu pensei que ia realmente dar mais foco e não teve tanto, é que quando começa a saga das 12 casas, eu sempre imaginei o seguinte: o que teria acontecido se a Saori não tivesse levado a flecha? Como que teria sido a saga com a Saori subindo as 12 casas com eles? E é mais ou menos isso que acontece no filme. Querendo ou não, ela vai subindo as 12 casas com o pessoal. Aí de repente ela vai na casa de Toro e o Mu começa a carregar ela, Aldebaran. Não lembro. Sim, qual é o Aldebaran. Aldebaran, né? Uhum. Então, mas querendo ou não, ela tá indo ao mesmo tempo. Ela não tá parada, desmaiada, dormindo. Isso eu achei muito legal. Porque põe os Cavaleiros de Ouro em frente à batalha também. Não é aquela coisa tipo, ah, a gente é os Cavaleiros de Ouro, a gente tem a dever de proteger a Atena, mas dane-se, vamos deixar esses 5 de bronze aí fazer o trabalho sujo e a gente fica aqui dentro de casa descansando. Tipo, isso é uma coisa que eu nunca entendi em Cavaleiros do Zodíaco. Porra, eles são os Cavaleiros de Ouro. Eles são os Cavaleiros mais fortes de Atena. E tipo, eles sabem que o Grande Mestre tá fazendo uma rebelião. Ele quer matar a Atena. Eles ficam, ah, vamos ficar aqui, vai, deixa. Quando tudo acabar, a gente sobe lá em cima e não, faz um discursinho bonitinho. Não, porra! Isso tem uma explicação lógica. Um Cavaleiro de Ouro não pode lutar contra outro, porque senão eles vão entrar na Batalha dos Mil Dias. Que lute! Exatamente. Fica mais legal! Ah, e tem outra, né? Que eles não poderiam abandonar a casa, né? É, eles têm a ordem de manter a... De ficar... Eles não podem sair da casa, né? Se bem que o Mu abandona a casa de Ares e vai ir lá visitar o Aldebaran, né, na saga. O Mu é o Mu, mano. E eu achei legal ele usando parede de cristal e, tipo, fechando na mão do Seiya. Puta que... Isso foi foda. Isso. Eu achei assim, nunca tinha mostrado ele moldando a parede de cristal, tipo, em outra forma, sabe? Tipo, fazer uma barreira que ele pode travar uma pessoa ali dentro e já era. Uma outra coisa que é engraçada, logo depois que ele sai na casa de Ares, que o Seiya dá um pisão na cabeça do Yoga, vai parar na casa de Toro, o Yoga tenta tipo, ameaça segurar ele, a Saori, ele não segura, e cai tipo a Saori em cima dele, ele fala que a Saori é pesada. Aí ele fala, olha lá, o Cosmo de Atena está pegando fogo. É porque ele vai dar tipo aquele, como se fosse um burst, né, ele dá um impulso supremo assim, ele vai direto na casa de Toro, só que ele cai no teto, o teto estoura, e o Yoga chega por terra mesmo e vai segurar o Seiya, só que ele vê que o Aldebaran tá, tipo, jantando, almoçando lá, e ele entra em modo de batalha, assim, e fica, tipo, opa, pega o Seiya ou fica em modo de combate e deixa os dois cair. Ficou engraçado. E tanto o Mu quanto o Aldebaran, eu gostei muito deles. Eu achei que os dois ficaram realmente muito fiéis ao que são na história mesmo. E o Aldebaran, porra, eu achei o Aldebaran muito foda. Curti pra caralho o design do Aldebaran, o jeito dele no filme, o Seiya com ele, ô tiozão, e não tiozão, sei o quê. Não me chame de tiozão! Eu achei muito foda isso. O que eu achei legal é que, assim, se você for pensar, foi uma das lutas mais longas, tirando a última, foi essa, que mostrou bem o Seiya lutando com ele, mais ou menos o que aconteceu, corta o chifre dele, toda aquela ladainha. E o grande chifre tem aquele efeito legal também, tipo, sai uma aura igual ao Aldebaran e sai, né? Achei muito animal isso, cara. E fora que é bem aquilo igual o anime, né? Tanto o Mu quanto o Aldebaran tava testando eles, né? Cara, ficou legal, mano. A dublagem, meu, é saudosismo demais você ver aquela dublagem, os dubladores, tipo, tendo aquele carinho, sabe, com o personagem. Não é aquela coisa, ah, vou colocar aqui e dublar de qualquer jeito e é isso aí. Não, mano. Você sente que teve uma interação, eles capricharam. Não foi simplesmente dublar e acabou. Eu gostei muito. O que eu achei legal é que é o seguinte, eles mantiveram os dubladores originais, porque na saga do Inferno, eles mudaram, né, o dublador do Aldebaran, desculpa, o dublador do Mu e do Aioria, por exemplo. Deve ter sido por causa, eles dublaram, pode ser que dublaram em outro estúdio, dependendo do estúdio de dublagem, tem dublador que prefere não dublar, e tem... Sempre tem essas, vamos dizer assim, a opção do cara não dublar ali porque ele não gostou. Ou ele tem briga, etc. Ele prefere não dublar aí. Mas a parte assim que a gente não falou até agora, né? Eu acabei lembrando que a parte da dublagem tá muito legal, tá bacana. E também o cenário, eu senti assim, pô, tá revitalizado. Mas assim, a casa, se você pega a cena do Seiya enfrentando o Aldebaran, ela é muito parecida com o que foi no mangá. Claro que tá um cenário mais moderno, diferente e tudo mais, só que você sente a posição, assim, tipo, aquela cena que o Seiya vai jogada pro alto, que ele toma, tipo, o grande chifre, tem... É muito parecido com o que acontece na animação clássica. E só falando da dublagem, né, que você falou que tá muito foda, isso tá mesmo, tem o making of no YouTube, né, no canal da Dubla Brasil, que o dublador do Seiya, ele mesmo fala, né, que quando ele viu o filme, ele quis trazer pra cá, ele quis pegar o elenco clássico, ele teve todo esse cuidado mesmo, porque ele sabe o quanto é forte aqui no Brasil. E ele mesmo fala que, pra ele, o dublar esse Seiya de novo foi um desafio muito grande, porque ele já não tem mais 20 anos como ele tinha na época que ele dublou o Seiya. Uhum. E ele já não aguenta, mas ele já não alcança aqueles agudos que o Seiya tinha há 20 anos atrás, quando ele começou a dublar o Seiya. Então ele teve que fazer várias sessões extensivas de fonoaudiologia. Uhum. Pra poder pegar aquela voz de novo, poder ficar com aquele timbre que ele tinha quando começou a dublar o Seiya. Cara, então você vê, você vê aí que tipo, os caras realmente tiveram um cuidado. Eles realmente toparam todo o negócio, assim, tipo, com fidelidade e levaram a sério. Com certeza, porque... Porque senão, tipo, podia ser, gente, ah, tá, vamos dublar, mas, tipo, beleza, vamos fazer o que der pra fazer e pronto. Uhum. Não, eles foram atrás pra... fazer perfeito mesmo. Cara, dublagem é assim, alguns detestam, só que eu falo, são poucos animes que eu adoro dublado e sempre vou preferir dublado, que é Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Esses daí tem que ser dublado, cara. E Kenshin. É, e Kenshin também. Cadê? É, daqui a pouco a gente tá falando do filme dos Cavaleiros e termina falando do filme do Kenshin. Um próximo cast. Em relação a esse negócio da dublagem, eu acho que assim, os fãs de anime, eles dão um retorno muito grande aos dubladores. Então eu acho que essa dedicação deles pra fazer um trabalho bom, fazer um trabalho legal, não fazer uma coisa desleixada, é justamente por isso, porque assim como eles, que passaram assim, um bom tempo dublando Cavaleiros, a gente cresceu vendo Cavaleiros. Então assim, o pessoal já com 30, 40 anos indo lá assistir o filme... Você sente uma nostalgia escutando aquelas vozes lá, que você era pequenininho, escutava lá, Meteora de Pégaso. Então, acho que eventos de anime, que tem o Oscar da dublagem e tal. Então, acho que os dubladores, eles sentem essa recepção, não sei, essa recepção dos fãs. Então, acho que é daí que sai a motivação para fazer um trabalho bom. E não fazer um trabalho qualquer, né? Porque, afinal, a dublagem também é um dos destaques do filme. E ainda mais quando a dublagem ela é feita com todo esse esmero, ela merece, mais do que nunca, ela ser... ela é um grande ponto positivo pro filme e também é um... Vamos dizer assim, é um incentivo que esses dubladores têm de continuar fazendo um trabalho e se dedicar, porque... Quem gosta da dublagem, gosta de um dublador, por exemplo, o Tata Guarnieri, que é do Kenshin, o Wendell Bezerra, do Goku. Quando você escuta, até em filme, você escuta a voz deles e fala, puta, é Goku. Ah, é o Kenshin. É o Jack Bauer. É o Jack Bauer, exatamente. É o Jack Bauer, quando você viu o dublado, lá você fala, pô, é o Kenshin, então. Vai dar o Macaqueira Hiyori Hinamatsu. Você liga, não tem como. Por mais que você, sei lá, se assiste, não sei, Shurato, vai. Shurato, na época, pegou grandes partes dos dubladores de Cavaleiros, né? Ah, sim. Então aí você lá escuta Shurato lá com aquele grito lá, né? O poder de Shura. Ai, nossa, é um... Que, aliás, o Marcelo Campos, ele fez mais de um personagem lá em Cavaleiros, né? Ele fez um Mu e fez mais um outro que eu não lembro. Mas ele fez mais personagens também. Ah, sim. E Samurai Warriors também, né? Que, nossa, o... É o do Yoga, né? Ele fez a voz do Hector, né? Que é o principal também. Uhum. Aí o do Shiryu fez a voz do Verde, que era o César. Então, assim, sabe? Não tem como. Você liga, né? Você fala, nossa, a voz do Seiya, a voz de não sei quem, a voz de não sei quem, a voz de não sei quem. Então, assim, é inevitável. Exatamente. Então, ponto positivo. Até agora nós falamos de muitas coisas boas, hein? Então, ó, motivos para vocês assistirem o filme, curtirem. Pare, Cassius! Não se aproxime dele! Me dê a sua força, Pegasus! E agora nós vamos falar aqui, antes de prosseguir com a história, de algumas falhas, alguns furos. Não sei se foram propositais ou simplesmente a galera comeu bola. Vamos lá, começando aqui alguns pontos mais do que importantes. Então vamos citar aqui o início mesmo, que teve simplesmente os caras não deram até onde eu prestei atenção. Aqui não sei se alguém conseguiu notar isso ou não. Eles simplesmente deixaram a casa de gêmeos, tipo, opa, cadê? Não, o que eu acho que eles focaram, porque eles ignoraram essa casa, é porque é o seguinte, né? No começo do filme, o Shura, entre aspas, mata o Saga e o Aiolos. Então, pra que que eles vão pôr a casa de gêmeos se o cavaleiro dela morreu? E eu acho que tem um outro motivo também. Qual? Porque assim, como é que é a casa de gêmeos na história mesmo? A saga de gêmeos passa aos quatro, eles se dividem em dois grupos e vão embora. O Seiya e o Shiryu passam por quê? Porque o Shiryu está cego. Ele não sente a presença do inimigo. Uhum. Ele não então cai ele fala, na ilusão. Não tem ninguém aqui. Isso que você está vendo, Seiya, é uma ilusão. Então eles conseguem passar. O Hyoga e o Shun vêm, eles atacam, então eles são confrontados contra aquela ilusão. Então eu acho que eles não colocaram essa casa justamente por isso. Tipo, os quatro passaram direto. Entendi. Não tem como adaptar, entendeu? Porque o Shiryu não ficou cego. Os quatro iam lutar contra o gêmeo, entendeu? Tipo, não ia ter tempo pra isso. Além de ter esse lance, tipo, o gêmeo, o Saga também morreu, entre aspas. Entendi. É, eles deram esse artifício aí, ó. O Saga capotou. Faz sentido. Ah, mas eu não gostei. Me desculpa, eu não gostei. Eu acho que assim, a partir do... Assim, não é só porque você é diferente que você tem que fazer as coisas uma merda, entendeu? Tudo bem que, assim, tem as justificativas, um milhão de justificativas pra todas as gafes que existem no filme. Só que, assim, é a casa do santuário, 12 casas, então tem que passar por todas. Fica estranho, porque, assim, não tem nenhum comentário deles na frente dizendo assim, não tinha ninguém na casa de gêmeos, nossa, ainda bem, a gente tá poupando tempo. Mas não cita nada. Então, assim, fica aquela coisa... Nossa, peraí. Cadê a casa de gêmeos? Cadê a casa de Libra? Então, assim, ficou muito estranho. Então, tudo bem. Não tem ninguém na casa, não faz sentido, o filho não tá cego, etc. Só que, assim, o Saga tá vivo, a gente sabe disso. E ele tenta deter os cavaleiros, porque ele não quer que os cavaleiros cheguem lá em cima. E aquela é a casa dele, então ele poderia sim fazer uma armadilha ali pra tentar conter os cavaleiros. Ele não poderia fazer isso porque ele tava concentrado em roubar o cosmo de Atena. Então ele não poderia fazer nada, a não ser ficar nesse foco. Acredito eu. Não, é verdade, eles deram verdade, esse artifício. Tem esse ponto também. Pode crer. Não, tudo bem, tudo bem. Só que ainda assim tinha que ter pelo menos uma citação, olha. A casa tá vazia. Sim, eu sou chata. Não, isso que você falou, você tem razão. Porque depois disso, mostra eles correndo pra casa de canto. Vocês poderiam ter comentado alguma coisa. Pô, não tinha ninguém em gêmeos. Porque assim, só os cavaleiros de ouro sabem o que aconteceu com o cavaleiro de gêmeos. Os cavaleiros de bronze, não. Exatamente. Então você passa por uma casa, nossa, não tem ninguém. Como assim? Ah, não, já sei que não tem ninguém na casa de gêmeos, vamos pular. E assim, eu fiquei puta porque assim, o Shun, eu gosto do Shun. Eu sei que 99% das pessoas acham que ele é gay, que não serve pra nada. Mas assim, eu gosto dele. E um dos momentos dele na saga do santuário é na casa de gêmeos, né? Quando ele vai lá com a corrente, que vai até na PQP. E ele não teve um momento no filme, mas isso daí eu discuto depois que eu fiquei puto. Verdade. Mas isso nenhum teve. É, nenhum teve, exatamente. Não, o Yoga e o Seiya. Exatamente. Do e o Shiryu. Porra, aí começa a outra gafe, né? Chegamos em câncer. O que eles fizeram com a máscara da morte? Vai pois tomar no cu. Mas peraí, eu como signo de câncer, eu tenho que falar. O câncer é patético. Ele só ficou patético diferente no filme, cara. Não, desculpa, a musiquinha não. Não, assim, tipo, cara. Beleza, eu me senti num filme do Tim Burton. Mas até aí, foda-se. O Máscara da Morte é o segundo cavaleiro de ouro mais patético que existe. O primeiro é o Afrodite. Realmente, nesse filme eles mostraram... Então, tipo, o que eles pegaram? Eles simplesmente, tipo... Tá, o Afrodite, que é o mais patético, mais fraco, beleza, foda-se. Depois no final a gente vai contar. Mas o Máscara da Morte, eles tentaram... Porque assim, eu acho que se eles tentassem fazer o Máscara da Morte como ele é realmente na saga, ia ficar uma coisa muito soturna, muito macabra, pra um filme que não tem tanto esse toque macabro. Uhum. Entendeu? Ia destoar muito. Porque a casa do Máscara da Morte é cheia de mortos, é um cenário meio tipo Inferno de Dante. O que eles pegaram no filme foi dar um toque mais cômico, mais teatral, Máscara da Morte mais dançarino. Porque ele é latino, né? Ele é da Espanha. É, ele... Não, ele é italiano. Italiano, né? É. Eles tentaram dar um toque assim mais europeu. Assim, pô, não, não. Se morte. Fosse dar um não, toque gente, europeu, olha... fazia ele como Ezio, cara. Gente, porra. Olha... Ah, mas... Não, foi... A personalidade dele é ridícula. Gente, não... olha, assim... Pra começar, o Máscara da Morte, como o Shiryu fala no mangá, ele é muito mal. O que acontece? Virou piada. Claro, eles quiseram tirar sarro de si mesmo, sei lá o que os roteiristas tinham na cabeça, mas assim, ficou ridículo. Eu dei tanta risada que o meu estômago doeu, eu tava chorando, eu tava querendo gargalhar altíssimo, só que o Fernando que não deixou. Porque o meu estômago já tava doendo de tanto que eu dei risada. E assim... É, tudo bem, eles quiseram fazer uma sátira, o Máscara da Morte é patético, etc. Só que assim, gente, são pessoas mortas, crianças, mulheres, entendeu? Por isso não mesmo, tem nada de engraçado pesado. Nisso. É que assim, a faixa etária do filme não permitia que ficasse macabro. Não, claro que não permitia, só que não, a gente não quer saber disso. Entendeu? A gente quer ver uma boa adaptação. Então assim, se for assim, todas as casas poderiam ter musiquinha. Mas aí que tá, não é uma adaptação. Eu considero esse filme como uma releitura. Não é pra ser adaptação. Entendi. Chegar e falar, não, vamos fazer os Cavaleiros do Zodíaco clássico dos anos... Não, vamos fazer uma adaptação, vamos fazer uma releitura. Entendi. Do que foi os Cavaleiros do Zodíaco. É, vamos fazer um reboot único e exclusivo. Ponto. Não, sim, eu acredito em tudo isso. Só que não é só pelo fato de você ser um reboot que você pode fazer qualquer merda na história. Eu não acredito nisso. Tem que fazer uma coisa boa, merda. Sim. Eles mostram os mortos, só que os mortos cantando. Cantando. Até aí o Tim Burton também mostra mortos cantando. Mostra. Porque é pesado, entendeu? Tipo, pô, imagina, você vai com a criança de 6 anos de idade. É que a gente assistiu com 6 anos de idade. A gente tem probleminha. Mas hoje em dia tem toda essa coisa de politicamente correto que não pode. Então, tipo, imagina uma criança de 6 anos de idade chegar no cinema e ver aquela casa, tipo, um filme todo animado, os cavaleiros todo engraçados, de repente chega uma casa, aquelas vozes soturnas, aqueles rostos sofrendo. Ia destoar demais. Não, mas não precisava fazer música, deixar tudo divertido. É. Poderia deixar algumas cabeças, pronto, eles ignoravam a cabeça, pronto. Ou então não colocava cabeça nenhuma. Entendeu? Acontece que eles quiseram deixar uma coisa teatral, entendeu? Deixar uma coisa Disney pra atrair as crianças, sei lá por quê. Porque ele descer com os balões já foi super... Nossa, não sei nem o que dizer disso, mano. É que assim, se você tirar as cabeças da Casa de Câncer, descaracteriza totalmente a Casa de Câncer, porque a característica dela é essa, tem as cabeças. E outra, esse negócio do balão é bem explicado. É aquele padre que sumiu. O Máscara da Morte matou ele e pegou o balão. Pronto, justo, matou a charada, ponto. Explicado, pronto. Agora só precisa saber onde o Máscara da Morte desovou o corpo, mas aí isso aí fica pra polícia, né, com nós. Aí tá lá no Chique-Chique, gente. Não tem é mistério, verdade, não é. Mas agora, realmente, beleza, eles ridicularizaram, assim, dizendo. Mas eu vi gente no cinema falando, meu Deus, estragaram o Máscara da Morte. Meu Deus, o Máscara da Morte, como puderam fazer isso com ele? Gente, o Máscara da Morte é ridículo. Sério, eu tinha vergonha de falar que eu era de câncer quando eu era pequeno por causa dos Cavaleiros do Zodíaco. O meu signo é o único que a armadura rejeita o cavaleiro. Dá um toque legal pra ele, pelo menos no filme, né? Assim, mas assim, se você vê na hora que ele tá no inferno lutando contra o Shiryu, ele não tá tão besta, já tá mais macabro lá. Não tá aquela brincadeira que tava no começo. E é aí que tem uma outra gafe, né? Porque o Shake-Shake Rei Kai-Ha lá, que é o golpe dele, é ondas do inferno. Ele manda todo mundo pro inferno. Só que no meio do caminho, o Hyoga ficou pra ajudar o Shiryu e o Hyoga foi parar em Aquarius. Mas isso é explicado. O Camus... Interferiu. Aí, o que acontece? É essa parte que eu achei que ficou muito mal explicada. Tudo bem, aí começa aquela luta lendária do Hyoga com o Camus, que eu achei muito foda o efeito que eles fizeram na casa de Aquarius de ter água no teto. Aquilo eu achei sensacional. Muito foda, muito foda. E a dublagem do Camus também ficou muito boa. Esse novo dublador. Porque o dublador oficial morreu lá, eles pegaram um outro. Eu não sei, mas eu não notei muita diferença de uma voz pra outra. Eu achei um timbre assim, não, mais... Não, eu notei, mas ficou maravilhoso. Não tão grave, né? É um timbre mais suave. Mas, pô, ficou puta. Então, aí teve toda aquela treta da execução Aurora, que todo mundo conhece, os dois caem desmaiados. Por que que o Hyoga voltou pra câncer? É isso que eu não entendi. Mas, ó, eu tenho explicação, que eu acho que eles podem justificar de que forma. Ó, ao mesmo tempo que, beleza, o Hyoga foi lá e ganhou, acabou a luta, certo? Então ele ficou capotado lá. Ah, o Shiryu ganhou do Máscara da Morte? Ah, vamos dizer que acabou o efeito do poder dele e opa, volte pra onde você estava. Ah, mas isso não faz sentido. Não sei se é isso, mas... Porque o Camus cortou o efeito do golpe pra levar ele pra Quartz. Não, pelo que eu entendi, o Camus foi lá e, tipo, no meio do teletransporte, tipo, opa, deu uma, sabe, afanou ele dali. Beleza, então vamos ver aqui se tem algum outro ponto. Ah, então... Leão, eu fiquei esperando... Leão foi... Não, calma. De Leão... A batalha de Leão ficou legal, só que, assim, eu fiquei com medo, porque todo mundo que leu, já assistiu, sabe que... É, foi a mesma coisa que eu falei com os caras no cinema, pode falar que eu já vou matar. Fala, pô, como que vão parar o Ioria? Como que vão parar ele se não tem o Cassius ali pra se sacrificar? Exatamente. Foi... Cadê o Cassius? Vai chegar do nada o Cassius, pô? Foi a mesma coisa, o pessoal que eu fui assistir lá, o Hell e o Xandão, o Hell falou... Cara, tá, e onde o Cassius vai brotar? Ele vai cair do teto da casa de Leão pra se matar? Mas, mano, eu achei muito louco o efeito do relâmpago de plasma dele. Ficou muito animal, cara. Porra, ficou foda. Muito foda, achei muito animal. E o Seiya, quando fala com ele também, que, né, que só o golpe tem que pegar, tem que ter determinação, que ele fica parado lá e o Ioria erra o ataque, não é? Isso, ele tá se concentrando pra conseguir enxergar, né, na velocidade da luz. É. Ele fica assim, os ataques vão caindo, né, vai catando na armadura de raspão, vai destruindo a armadura, e ele vai e enxerga, assim, o golpe. Puta, animal, cara. É, até que o Shun tenta fugir, não consegue, o Ioria vai pra cima dele, foi da hora. E aí que eu achava que, a hora que aparece no final da batalha, que aparece o Shaka, eu pensei, não acredito que vai ter a batalha dos dois, né, mas não teve. Ele fez como se fosse um pentagrama, sei lá o que ele fez, e travou ele, né? Travou o braço dele. É, foi o Khan, o ataque dele lá. Ficou os dois lá, e aí o Shaka abre os olhos e ninguém sabe o que aconteceu em Leão. E foi a partir daí que eu achei da hora, porque foi a partir daí que mostra que os Cavaleiros de Ouro, tipo, eles tomaram partido na batalha também. Exatamente. Foi a partir daí que mostra, tipo, os Cavaleiros de Ouro estão tomando partido. Eles não vão deixar simplesmente pro de bronze... Ah, mas ficou meio falha essa parte. Porque, claro, foi bom eles terem tomado parte, porque assim, no mangá tem aquela coisa de eles não poderem sair das suas casas e ficarem lá como justificativa pro Seiya e os outros se ferrarem. Só que assim, nesse eles tomaram partido, eu achei legal e tal. Só que assim, pô, eles deixaram lá o Seiya, o Hyoga, nitidamente mais fracos que os Cavaleiros de Ouro, se ferrarem. Apanhando lá pra salvar a Saori, sendo que eles poderiam ter feito isso. Eles podiam deixar o Seiya carregando a Saori e eles tomaram em frente da batalha. Então, isso eu achei meio falho. Foi legal. É que assim, teve o gigantão lá, né? Teve o gigantão que eles tiveram que deter. Ah, o Summon lá, né? É, teve aquela estátua gigante que os Cavaleiros de Ouro tiveram que deter. Senão não, mas ele ia destruir final, toda tá a cidade. Isso. É no final isso. É, então, mas o que você tá falando? Não é isso? Não, eu tô falando da casa, não tô falando do final. Eu tô falando quando eles estão subindo as casas. É que foi o que eu falei, eles não podem batalhar entre eles, senão eles vão cair na guerra de mil dias, vão ficar mil dias. Não, eu sei disso, só que eu tô falando que ficou uma coisa meio falha, porque assim, você não conhece a história, porque isso é explicado no mangá. Mas eu tô falando, por exemplo, se você vê assim de cara e não se lembra desse detalhe, você acha estranho, entendeu? Exatamente. É disso que eu não tô questionando nem nada, eu sei muito bem desse detalhe, mas assim, você lembrou na hora. Eu não lembrei, por exemplo. Né? Então ficou uma coisa meio estranha. É legal eles tomarem partido, ajudarem os meninos, só que ficou assim, sabe? Fica aquela coisa flutuando, mas... É que faltou o quê? É, eu sei que às vezes explicação demais atrapalha, mas nesse momento, como é uma coisa muito antiga, faltou eles darem essa pitada de referência. Falar, ó, nós devemos impedi-los e não sei o quê, ajudar os cavaleiros. Não, não, Aldebaran, você sabe que nós não podemos interferir, porque isso. Nós não poderíamos nem deixar ausente as nossas casas. Podiam falar uma cena rápida, 2 minutos e explicava tudo. Também, e até porque quando o Shaka vai lá fazer com que o Ayora volte ao normal, como será que ele conseguiu fazer isso sem que o Ayora quisesse matar ele, vamos supor? Ele abriu os olhos. Quando o Shaka abriu os olhos, então, a mágica acontece. O tesouro do céu, então, né? Sei lá o que ele usou. A gente tem essa referência, porque a gente conhece, mas quem não conhece, fica flutuando. Assim, nossa, tá, ele abriu os olhos e... Entendeu? Então, assim, o que eu acredito, porque assim, se a história tá querendo se apresentar pra pessoas que não conhecem, então, assim, tem umas coisas que você fica assim, nossa, como será que isso aconteceu? Claro que a pessoa pode ir lá, se ela realmente gostou do filme, vai procurar saber como aconteceu. Aí quando for ler o mangá, vai falar, aconteceu desse jeito. Quando for ver um anime, aconteceu desse outro jeito. Mas são coisas assim que, sabe, são detalhes que no final pesam, entendeu? Eles não poderiam, assim, eles poderiam ter detalhado, mas o que eu posso falar é o seguinte, eles não têm tempo pra detalhar porque eles têm 1h30, mas valeria a pena dar uma ressaltada nisso, concordo com você, pelo menos dar uma citar sobre a batalha, porque dois cavaleiros de ouro não podem se enfrentar, uma coisa assim, mas vamos em frente que tem a mulher cavaleira, quer dizer, é a China? Colocaram uma mulher em escorpião. Olha aí. Odiei. Eu não senti tanta... Eu achei ela fodona. Eu também. Só que o que eu achei estranho é o seguinte, não sei se foi só eu que reparei, mas a cara dela é de um homem. Ou foi só eu que reparei? Não, ela tem cara de homem. Tem cara de homem, pô. E outra coisa, se ela é uma mulher, por que chama ela de Milo? Porque ela chama Milo. Mamilo. Boa, Nando. Eu detestei essa parte, detestei mesmo, com todas as minhas forças. Eu acho assim, que se eles... Porque o objetivo é mostrar que as mulheres também são guerreiras. Essa que é a verdade dessa mudança ridícula que eles fizeram. Só que assim, sei lá, colocava a China se sacrificando pelo Seiya, lá por conta do Ayoria. Colocava então o Afrodite, que faz muito mais sentido, porque o Afrodite é uma bicha louca, entendeu? Colocava ele como mulher, pronto. Agora, um amigo me falou que eles não colocaram o Afrodite como mulher porque é por conta do tempo do filme. Caraca. Né? Porque assim, vai dizer só porque a mulher foi derrotada facilmente. Entendeu? Sim. Porque foi a Afrodite, né, coitado, foi derrotada assim nos piscar de olhos. O que eu achei foda, né, na Amazônia, né, de escorpião, cara, é que com um golpe ela manda eles pra casa de Sagitário. Ela é muito forte, muito ignorante. Aquilo ali foi, tipo, pra mim que ela deu no Seiya direto foi um Antares, né? Não foi um Antares, mas foi um Agulha Escarlate. Mas mesmo assim, foi muito ignorante a coisa, cara. Foi a senhora Agulha Escarlate, que ele arregaçou ele. E outra coisa que também não explicam, que quando eles chegam em Sagitário, o que que o Shura tá fazendo lá? Do nada ele surge. Então, eu vou dar uma visita ali em Sagitário, já que tá vazio, eu vou lá tirar um som. Vou passear um pouquinho pela casa. Eu já falei, né, eu curti bastante a Milo fêmea, achei que ela ficou fodona, e pra mim isso aí tem um pouco de referência do Next Dimension também, porque no Next Dimension eles reza a lenda que vai aparecer o 13º Cavaleiro de Ofuroku lá, né, reza a lenda que vai ser a China. Pensei que era Orixalcos, Ofuroku? Que é de Serpentário. Ah. E reza a lenda que vai ser a China. Então eu acho que o fato deles colocarem um cavaleiro de ouro como mulher tem um pouco de referência do Next Dimension e também do Ômega. Porque no Ômega também tem a de Gêmeos, Paradox. Isso. Então eu acho que foi mais por isso também, porque como as novas referências de cavaleiros estão tendo cavaleiros amazonas de ouro, eles quiseram também colocar isso no novo filme. Nessa nova releitura. Bem, mas eu achei ela legal. Pra mim não ficou assim. Eu tomei um choque, sim, se eu olhasse, tipo, uma mulher, tipo, Miro, com o mesmo nome e tudo mais. Só que eu achei legal a personalidade dela, bem determinada, assim como o Miro, né? E eu achei interessante que ela trata o Seiya assim como um bosta, né? Tipo, ai, você insiste ainda em lutar e não sei o quê, tipo, meio que o Miro fez com o Yoga, né? E é aí que aparece o Wick, finalmente, ele apareceu. E tomou, pra zoar o Shun, falando que o Shun é um lixo e toma um cacete também. O pior é assim, tipo, beleza, ele tá lutando, você vê, pô, ele tá lutando com o Shura, porra, beleza, etc, tá lutando. De repente, volta a cena, ele toma um hook, assim, pronto, ele já foi derrotado também. Cai, assim, acabou, mano. Bacana, é, tomba aí, trouxão. Pronto. Eu tava esperando uma ave fênix, assim, tipo, poderóstica. Tipo, arregaçando tudo. Então, isso ficou faltando meio no filme também, porque, assim, você não vê ele soltando os golpes, só o Seiya com o Meteoro de Pegasus, né? Cara, eu queria muito ter visto o Ave Fênix, Supremo, assim, tipo, só no começo mostrou ele derrotando o Sarjeta lá, né, que ele deu um Ave Fênix e... capotou ele, só. É, então, ficou faltando ele dar... Olha, eu sinceramente, eu fiquei esperando muito a nebulosa de Andrômeda. Eu tava esperando demais ver a nebulosa de Andrômeda, mas, assim, cortaram o meu barato, colocaram algo no meu chupa, assim, de uma tal forma que eu fiquei putésima, putésima mesmo. Achei que o Afrodite não merecia, tudo bem que, assim, ele... O Afrodite, pra mim, perfeito mesmo, é da Saga G, né? O episódio G, pra quem não conhece, tem um mangá aí que fala somente dos Cavaleiros de Ouro. E lá que ele tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tá representando o signo. Ele tá representando o meu signo como deve ser representado. Porque em todas as outras versões, ele só dá vexame. Mas, nossa, nesse filme foi o ápice do vexame. Você já leu Lost Canvas? Não, não li Lost Canvas. Ah, então, é porque você não leu Lost Canvas. Porra, o Albafica de Peixes é o mais foda de todos. Quer dizer, não é o mais foda. O mais foda é o Mine Gold de Câncer. Mas, enfim, é do que eu tava falando. Então, dos golpes. Então, eu senti, assim, uma falta imensa de ver esses golpes. Porque, assim, foi bonito ver o Yoga dando a execução à Aurora junto lá com o Camus. Mas, assim, ficou faltando lá a nebulosa de Andrômeda, o Wick perdendo todos os sentidos e conseguindo falar através do cosmo com o Shun lá na Casa de Virgem. Então, assim, eu acho que assim, faltou essa grandiosidade de mostrar o quanto os Cavaleiros de Bronze, eles são persistentes e conseguem as coisas por conta do cosmo. Eu acho que faltou isso daí, porque... deixou meio a mensagem de que eles são, assim, fracos. Tudo bem que os Cavaleiros de Ouro ajudaram eles, mas, assim, parece que não teve muito mérito deles. Exatamente. Entendeu? É que hoje em dia, querendo ou não, o mal das animações hoje em dia é que eles querem focar no valor da amizade e não mais no poder interno, como era Cavaleiros do Zodíaco. É. Tipo, dependia do cosmo, dependia deles, da força de vontade individual de cada um deles e do conjunto. Hoje em dia não, hoje em dia, ai não, eu estou com meus amigos, juntos podemos fazer de tudo. Exatamente. Eu tenho meus amiguinhos e com eles eu nunca vou passar. A prova disso é na luta contra o Saga, que a gente vai falar mais pra frente. Então, querendo ou não, realmente, o filme tem uma hora e meia, então eles tiveram que fazer muito corrido, tiveram que cortar algumas lutas legais, tipo, o Shaka versus o Wick, não deram tanto foco, assim, nos poderes, eles não demonstraram tanta coisa. Talvez, se o filme tivesse 2 horas de duração, eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor esses detalhes que faltou. Eu acho que, assim, nem 2 horas precisava, mas assim, mas uns 15 minutos, tudo bem, nós vamos cortar com uma novela lá das casas que não apareceram, olha, um diálogo ali de 30 segundos falando, olha, não vamos passar por essa casa por conta disso, disso, disso. Os Cavaleiros de Ouro não podem lutar entre si, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pelo menos ter uma luta, assim, fantástica, sabe? Porque eu senti falta disso, eu não... O Megazord do final eu não conto. Mas assim, eu não senti assim, aquela luta assim, de você ver esse mérito dos Cavaleiros de Bronze, sabe? Os Santos de Bronze que a gente conhece do mangá. Ficou uma coisa assim, sabe? Ah, eu tô vendo um episódio qualquer, sei lá. Ficou uma coisa assim muito estranha. Eu não sei qual é a sensação de quem nunca viu Cavaleiros do Zodíaco, de quem não conhece a história, como se poderia se sentir vendo esse filme. Eu até gostaria que, se você nunca viu, por favor, dê a sua opinião, assim, de como você se sentiu ao ver esse filme. Porque, sabe, eu, assim, como eu conheço a história, eu não sei. Olha, claro que eu conheço pessoas, inclusive o líder, você, Gagá, que gostaram do filme. Mas, assim, eu achei que ficou faltando muita coisa, ficou vazio. E eu não me conformo. Eu também acho que faltou muita coisa. Mas, no geral, eu acho que o filme compensa ser assistido. Eu acho que é uma boa releitura. Não é tipo, nossa, que merda, que lixo. Não vale a pena, joga fora. Não. Eu achei que valeu a pena. Fui lá uma hora e meia, me diverti no filme. É uma coisa que eu achei estranha, mas legal, foi o Shura não ter morrido, né? Ai, eu dei graças a Deus. Nossa, eu amo o Shura. Ficou interessante, curioso. Isso eu achei legal. Tipo, pô, eles mantiveram o Shura. Porque o Shura, querendo ou não, ele é um cavaleiro leal. Sim, Atena. Ele é um cavaleiro correto. E dessa vez ele ficou vivo na história. Tipo, pô, achei interessante isso. Ah, eu achei maravilhoso. Eu não achava que ele merecia morrer. Porque assim, tem... Claro que isso não tem um ponto de debate, mas eu vou fazer só assim, um resuminho. De que, assim, os cavaleiros de ouro, eles estavam enfraquecidos, né? Quando eles lutaram com os cavaleiros de bronze, que foi por isso que a maioria deles morreu, né? Que, assim, se você for ver nu e cru, não tem como eles serem derrotados por cavaleiros de bronze. Aí volta aquele mérito do cosmo, blá, blá, blá. Só que, assim, o Shura foi uma das mortes assim, mais injustas que eu achei do mangá. Porque, assim, o Aioros, tudo bem, é o signo do criador do mangá. Então, claro que ele vai deixar o papel mais importante pro signo dele, né? Claro, obviamente. Mas o Shura, eu achei que foi muita sacanagem ele morrer. Porque, assim, tudo bem que ele dá vida pelo Shiryu, mas, porra, ele não precisava morrer. É o que eu acho. Então, eu adorei ele ter ficado vivo, porque eu adoro o Shura. Cara, mas ficou curioso, cara. Eu falei, caramba, que hora que vão matar o Shura? E ele ficou vivo, tipo, caramba. Eu pensei que ele ia morrer quando o Megazord caiu em cima dele. Ah, é, pode crer, caiu e esmagar, porra, ia ser uma morte mais tosca, hein, puta que pariu. Ah, não, graças a Deus. Não, a morte mais tosca é a que a gente vai falar agora. Eu fiquei muito puto, por mais que eu odeie o Afrodite, achei ele muito boiola, ele não merecia ter morrido daquele jeito, cara. O Saga fala, suma daqui, outra dimensão. Ah! Não, mas... Se bem que eu li notícias de que ele não morreu. Não, ele morreu, senão ele teria aparecido no final junto com os outros de ouro, né? Então, mas eu li em algum lugar aí, eu não lembro. Que parece que ele não. Parece que o produtor, editor, falou que ele não morreu, que ele pode aparecer na continuação do filme. Aí, só Deus sabe, né? De repente ele parou no. Ah, então vai ter continuação? Parece que vai ter continuação, sim. Eu li isso. Ah, mas isso é meio óbvio. Eu não lembro onde foi que eu li isso, mas parece que vai ter continuação, sim, e o Afrodite tá vivo. Eu espero, né? Porque aquela morte foi patética, né? Horrível. Eu acho que o que deixa óbvio que vai ter continuação é o detalhezinho no final. Mas quando chegar lá, eu comento. O que eu li é que pra ter continuação vai depender da repercussão do filme. E pelo que eu tô vendo, não tá repercutindo tão bem quanto o pessoal esperava, né? Pelo menos porra, tá no Brasil. E em questão de lucro, o filme faturou 20 milhões no primeiro final de semana só. Não, sim, mas tô falando em questão de opiniões... Não sei se algumas pessoas voltariam ao cinema. Cara, se fizer um filme da saga de Asgard, eu vou ver, com certeza. Isso é lindo. Bom, vamos falar agora da Genova, né? Genova Life, gigante. Cara, a hora que aparece o Saga, que ele faz toda aquela tramóia, que ele fica gigante. Cara, eu lembrei do Final Fantasy VII na hora. Eu falei, mano, essa porra é a Genova, velho. Dá uma olhada, ficou igualzinho o Zefirote, velho. Eu tenho uma dúvida. Assim, líder, você citou que o Saga, ele tava concentrado em tirar o cosmo da Saori, né? Sim. Então, tem uma... Porque assim, o Karina lá do... O Sagita, né? Ele atira a flecha na Saori e tal, ela fica doente, dodói. E ele... Tem umas partes que assim, com a mão dele... A mão, né? Da close na mão dele lá com um brilho. Então, é ali que ela tá roubando o cosmo dela. Então, mas é o cosmo da Atena falsa. Não. Pô, ele tá roubando da verdadeira. Ele tá roubando da verdadeira. Da verdadeira mesmo. Por isso que tá aquela, tipo, como se fosse uma serpente indo pro coração dela, assim. Nossa, mas como isso? Ele tinha controle da flecha do Sagita, é isso? Não, é praticamente a flecha mágica como se fosse o poder do grande mestre, né? Ah, entendi. É, porque no mangá ela simplesmente é atingida e tá lá morrendo, né? Não tem isso. E a flecha vai... vai Entendi. Penetrando no é. Coração e ela vai morrer. O que eu achei sacanagem também é que, assim, o filme todo, ninguém é fiel ao Grande Mestre. Depois que acontece todo aquele rolo do Ayora trazer a armadura de Sagitário de volta pro santuário. O único cara que se manteve fiel ao Grande Mestre foi o Afrodite. E ele foi o primeiro a ser mandado pra outra dimensão. É tanto que ele... Não, quiser... não é que o Afrodite se manteve fiel, é porque o Afrodite ainda não sabia que a Atena era verdadeira. Ele foi pra lá falando, os Cavaleiros de Bronze e a falsa Atena estão chegando perto, temos que detê-lo. Aí ele fala, vai se ferrar, sai da minha frente. E o Máscara da Morte também se manteve fiel. Ah, mas o Máscara da Morte ele sempre soube. Então. Ele sempre soube, não tava então, nem ele aí, ele queria fiel. Ver sangue. E agora falando do Saga, o design da armadura dele eu gostei bastante. Ficou muito achei animal. Muito foda o fato de ser metade preta, metade dourada. Remete muito àquela coisa de todo cavaleiro de gêmeos nascer na constelação amaldiçoada. Isso é verdade, porque... Nossa, eu me lembrei do Canon, foi inevitável. Exato. Ah, mas a aparência dele ficou perfeita, assim. Eu achei animal. Só faltou o Morra Ceia. Nossa, é verdade, não teve. Foi o único detalhe no filme que faltou, na minha opinião. Pare, Cassius! Não se aproxime dele! Me dê a sua força, Pegasus! Vamos falar agora do detalhe da amizade. Vamos lá, vai lá, galera. O Seiya tá lá lutando com o Saga. Uhum. O Saga tá dando um couro no Seiya. Aí o Seiya pega, repele o ataque dele e começa a falar. Tipo, eu não estou sozinho, eu estou com os meus amigos e juntos nós te deteremos. E aí, de repente... Os Changemans baixam ali, juntam as suas armas, criam uma mega bazuca no braço do Seiya e disparam um puta meteoro. É, essa parte foi engraçada, cara. Foi engraçada. Porque por um instante eu pensei, puta, a armadura de Sagitário tá no braço do Seiya. É, ia ficar legal. É, mas não, é um meteoro gigante. Pois é, tipo, ele juntou ali o... A Cosmic Vulcan. É, e tipo, what the fuck? Nossa. Ficou muito Sentai. Aí, Total. Não bastando isso... Usaram o Giodai. O Saga foi derrotado, foi lá, levou... O Seiya foi lá, derrotou o Saga apanhou. E de repente, a Hilda dos Power Rangers, lá do espaço, joga o báculo dela... E ele cresce. É, aí aparece um egípcio que parece o cara do League of Legends, o Nasus. Foi pronto, o Nasus vai farmar os cavaleiros agora. Ai, caramba, os cavaleiros são os Minions. É, então, vai farmar Minion lá pra aumentar a força da pancada dele. Nossa, nessa hora ele já tava com a armadura de Sagitário? O Seiya? Ainda não. Não. É, depois que o Saga aparece o Zephyroth lá, que ele fica possuído pelo poder de Genova. Ele fica gigante, aí o Seiya, como vamos parar isso? Aí que surge o trote de Pegasus. Nossa, como eu rachei o bico, velho. Não, essa hora eu fiquei... Olha, essa hora eu fiquei puta. Eu falei, nossa, que porra é essa? Eu até falei pro Fernando, eu falei, nossa... Gente, eu acho que o Masami Kurumada, ele... Na verdade, esse filme é uma realidade alternativa da história que ele queria fazer. Sabe? Só pode. Porque, como no mangá dá pra você trabalhar mais os personagens, dá pra você ter um desenvolvimento muito melhor da história, ele falou, não, vou deixar uma coisa mais da hora, vou deixar cada um ter sua luta. Mas, porque não é possível, porque assim, foram umas coisas assim, acho que ele queria que aparecesse o Megazord, né, porque Cavaleiros é de que ano? 84, 86? Então, Changeman, né... Eu não sei como foi o sucesso de Changeman lá no Japão, mas, nossa, lá o Change robô, porque não é possível, gente, não é possível, na boa, não é possível. O que eu achei foi muito ridículo, cara, esse gigante. Eu até fiquei zoando com a hora que você começou a trotar com... Que eu virei pro Harry e falei, cara, como que ele tá trotando se ele tem duas patas? Como que a outra pata tá andando? É robótica? Pois é. O Shiryu dele, sei lá, o Shun, não sei. Não, essa parte... Não, o Centauro foi, assim, uma coisa muito triste. E se, no anime, não. É no anime, né? A armadura, quando ela tá desmontada, ela é daquele jeito, não é? Quando ela tá montada, É, quando ela sai da urna, é daquele jeito. É daquele jeito, né? Eu falei assim, nossa, não é possível, porque, gente, cacete, mas enfim. É que o Senhor não leu o manual de instruções. Mas eu acho que aí que dá para, tipo, sei lá, tentar interpretar alguma coisa. Sei lá, o que eu consigo imaginar que pode ter acontecido. O Seiya, na verdade, o Aiorio, na verdade, não emprestou a armadura pro Seiya como acontece no anime. Né? Que ele fala, ah, Seiya, você é digno de usar. É, a armadura protege ele. Ele, tipo, a armadura se incorpora nele. Então, tipo, ele fica na forma object, não na forma guerreira da armadura, simplesmente pro Seiya conseguir proteger a Atena. Mas não que o Seiya ainda é digno de usar a armadura completamente. Ah, mas assim, sério, por mais que ela não fique na forma guerreira, cara, pô, ficou muito feio aquilo, velho. Mas, ficou, cara, isso bizarro. Já dava pra ver no trailer. Eu não vi. Não, eu não tinha reparado isso no trailer, sinceramente. Eu vi que o Seiya tava com quatro patas. Eu tinha reparado que a Saori tava no braço dele e tal, essas coisas. Agora que ele tava com quatro patas, eu não tinha reparado isso no trailer, não. Eu sei que a Saori finalmente brincou de cavalinho com o Seiya, né? Cara, muito bizarro. É, então, outra homenagem. Assim como tem o relógio do Cassio, tem o cavalinho da Atena. Aí, ó. Então, na verdade, são Inceptions aí, ó. Ai, nossa. Eu até falei pro Fernando que eu tenho uma HQ aqui, que é de... É sátira, né? E a primeira edição é só dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu esqueci o nome da revista. E só tem putaria, né? E aí o... Tem uma hora que o Seiya quer pegar a Saori, só que a Saori dá um tapa na cara dele e fica com vergonha. Aí ele fala pra ela, eu sei que você tá louquinha pra montar no meu Pégaso. Aí, nossa, foi inevitável. Na hora eu lembrei. Mas até ele brinca, né? Ele tem uma... Ele fala não sei o que e depois se corrige. Eu não lembro agora como que ele fala. Olha. Vamos cavalgar? Ele fala algo assim. E aí acaba o filme. Você fica tipo, what the fuck? Só faltou o Saga falar, Atena, não queria machucá-la. Não, então, aí que tá. Agora eu vou falar um pouco do porquê que eu acho que vai ter continuação. Quando a Atena derrota o Saga, que ela vai lá conversar com ele, que ela fala que existe um poder maligno que toma ele, promete coisas, um monte de coisa pra eles, e ele fica ludibriado por esse poder, que na verdade é um poder falso. E ele fala, tem razão, Atena, me perdoe. E... A Atena perdoa ele, ele morre. Aparece uma borboleta do lado. E essa borboleta, ela aparece no filme inteiro. Quando aparece o Saga como grande mestre. Então, essa borboleta, pra mim, ela é Hades. Ela é uma referência a Hades. A borboleta do inferno. Ah, sim. Borboleta negra lá. É. Então é por isso que eu acho que vai ter continuação com a saga de Hades. É, porque com certeza vão falar quem foi que implantou o mal no Saga. Provavelmente vai ter Poseidon também. Poseidon eu não sei, porque a referência direta foi Hades. É, quem conhece sabe que quem começou com essa ladainha de o Saga ser mal foi o Canon, né? E ainda bem que a gente ficou até o final. Não sei se eles ficaram até o final do filme mesmo. Sim, acabou... sim. Porque eu falei, pô, acabou o filme. Falei, não, vou esperar até os créditos, cara. Vamos esperar. Aí tem a cena mais engraçada. Tio, né? Você ainda tá com a armadura, cara? É. Já que é o aniversário, deu uma polida. É, pra brilhar, você quer brilhar agora. É, daí cara, você quer brilhar. Cara, esse final foi engraçado, velho. Eu rachei o bico. Foi bem engraçado. Surpresa, não sei o que, Chirio, você tá com a armadura, cara. E a armadura brilhando, tipo, muito, assim, tipo... É que eu quero brilhar na festa, pô. É, daí, pô, você quer brilhar, cara? Cara, eu achei muito legal, assim, essas referências, toda essa parte que... Esse cuidado que eles tiveram a todo momento de você... Tratar bem os seus fãs, você ter uma dublagem legal, apesar de tudo, ainda você fazer de tudo pra ter um trabalho dublado, um trabalho muito bom, é muito importante, cara. Valoriza muito essa parte da dublagem que alguns adoram, outros detestam. Ah, mas eu acho assim, que por exemplo, pra nós que somos fãs de anime, eu acho que assim, a dublagem ela tem um significado maior pra nós, porque é aquela coisa da infância, época da Manchete. Por exemplo, eu adorava ouvir os gritinhos do Change Dragon, por exemplo. Ah! Qualquer coisa ele gritava. Uhum. Então assim, acho que pra gente tem um valor maior. Essas pessoas que criticam a dublagem, falando que é uma merda, não sei o quê. Eu acho que geralmente são aquelas pessoas que assim, assistem, quer dizer, recebem a coisa de fora, entendeu? Acho que só aquilo presta e mais nada. Então, por exemplo, assistir filme, por exemplo. Eu acho que, pra mim, é estranho. Assistir filme, eu sei da qualidade da dublagem brasileira, mas pra mim, por exemplo, assistir filmes dublados, assim, com gente, né, eu digo, pra mim é super estranho. Então, mas claro, se eu não tivesse esse conhecimento de anime, eu acredito que eu odiaria ainda mais esse negócio de qualquer coisa dublada na minha frente. Mas não, como tem aquela coisa da infância, Dragon Ball, Shurato, etc. Então, tem um valor maior pra nós que somos fãs de anime. Então, assim, por exemplo, Inuyasha. Inuyasha, eu adoro o trabalho. Tudo bem que eu tenho um ódio mortal, né, do anime, mas isso daí fica para um outro podcast. Mas assim, eu adoro o trabalho que eles fizeram no anime, por exemplo. A Letícia Quinto, que é a mesma que faz a voz da Saori, ela tá maravilhosa, como a Kikyo e como a Kagona, vulgo Kagome, entendeu? Então assim, são trabalhos que assim, a gente fica babando, sabe? Fica se imaginando se a gente dublasse alguma coisa assim. Porque é legal se imaginar, né? Fazendo isso, se dedicando para um trabalho legal. Porque assim, eu não sei vocês, mas quantas vezes assim vocês não se decepcionam quando a gente está acostumado a assistir alguma coisa, tá com uma certa voz e de repente muda o dublador? Não fica uma sensação estranha? Pô, principalmente no Inuyasha, o do Jaquen trocou, sei lá, umas 300 mil vezes o dublador. Você, tipo, fica, pô, gostava mais da outra voz, mas por que mudou? No próprio Samurai X, a voz da Missal muda, acho que duas vezes ou três. Muda. Muda. Muda que eles mudaram de estúdio. E não falaram nada pros dubladores, que eles que foram lá e teve que... Uma coisa assim também. Brasil. Pare, Cássio! Não se aproxime dele! Me dê a sua força, Pegasus! Então, depois de muito falar deste filme, nós colocamos aqui os pontos positivos, os pontos negativos, mas acredito que vocês precisam assistir, tirar as suas próprias conclusões e se divertir, rir, ter aquele saudosismo de ouvir as vozes conhecidas. Eu me emocionei muito, como se fosse aquela época que eu via no cinema, quando eu tinha 10 anos, o filme dos Cavaleiros, e comprei o trio Bob's lá pra ganhar um boné do Cisne. Puta que pariu, isso aí foi foda. Nossa. Cara. Nossa. Isso aí é específico, isso aí já denuncia que eu sou velho pra caralho. E, meu, é muito bom, vale a pena, porém, tem essas ressalvas que nós fizemos, e vocês precisam assistir, cara. Tirem as suas próprias conclusões, se divirtam, e depois retornem aqui na postagem deste podcast e deixem a experiência de vocês. Não é isso, líder Samar? Sim. Certo, então, por favor, agora vamos às nossas queridas considerações finais. Por favor, Gaga. Eu acho que você já falou, né? É um filme que, na minha opinião, merece ser assistido. Não vá como um fanboy chato, que odeia ver uma mudançazinha aqui, uma mudança ali. Vá com a mente aberta. Eu fiquei mais puto com os caras chatos que estavam do meu lado do que com o próprio deslizes, assim, dizendo, do filme. Pra mim, o filme, assim, ele tem alguns pontos, você fala, meu Deus do céu, tipo, what the fuck? Que é, no final, as duas cenas finais, o Seiya com a arma dos Changemans e o Saga transmutado em vilão do Daileon. E tem também o detalhe, tipo, se tivesse 15, 20 minutos a mais, eles poderiam ter colocado um pouco mais de diálogos, que deixaria a história um pouco melhor, daria mais detalhes, assim, para não ficar tão solto algumas coisas. Mas é um filme que eu achei legal, eu achei o design das armaduras fantásticas, a releitura dos cavaleiros fantásticas, o caráter de cada um, a personalidade de cada um tá presente nos filmes, no filme. Então eu acho que é um filme que vale a pena assistir, é um filme comemorativo e muito bacana. Eu não acho que foi tempo jogado fora, não acho que foi dinheiro jogado fora. E se vier a continuação, com certeza eu vou assistir, ainda mais se for Hades, se for Poseidon também, legal. Assista. Assista e diga o que você acha. Por favor, Juna, as suas considerações finais. Então, fora indireto do Gaga, mas depois eu mato ele fora daqui. Não foi intencional. Então, assim, eu acredito que você tem que ir ao cinema e tirar suas próprias conclusões. Porque assim, eu vi muita gente dizendo que não era pra assistir, vi muita gente dizendo que era pra assistir. Então eu acho que você tem que ir no cinema e ver. Eu gostei muito, por quê? Porque assim, a última vez que eu assisti um filme dos Cavaleiros do Cinema foi A Batalha de Abel, lá nos anos 90. Então pra mim foi muito nostálgico ir ao cinema e assistir os Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, pra mim é uma ligação muito grande que eu tenho com esses caras, porque assim, foi o primeiro anime que eu assisti. O meu TCC da faculdade foi sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, eles são muito importantes pra mim. Então eu gostei muito de assistir. Claro que assim, coisas que poderiam ser melhores, mas assim, eu acho que o visual tá maravilhoso, as novas personalidades estão maravilhosas também. Então assim, apesar dos pesares, eu acho que os pontos positivos se sobressaem aos negativos. Quem conhece a história, pode ser que reclame de um ponto aqui, de um ponto lá, mas assim, na hora você fica com raiva, mas depois você até releva, porque se você conhece a história original, não vai ter problema. Claro que você espera ver uma história muito boa no cinema e tal, mas assim, não tem jeito, sempre vão haver mudanças, não vão agradar todo mundo. Então tire suas próprias conclusões. Se você gostou, bom, se você não gostou, que pena. Eu, visualmente falando, adorei, gostei de voltar ao cinema para ver os Cavaleiros do Zodíaco. Poderia ter sido melhor, sim, poderia ter sido ser um filme fodástico, não foi, mas não tem problema, valeu a experiência. E que venha o próximo filme com a saga de Asgard, porque eu quero ver, sim, o Shido e o Bado, quero ver eles. E é isso aí, que venha a Hilda. Isso aí, agora, líder, as suas considerações finais. Todo mundo já falou praticamente muito o que eu queria falar, porque vale realmente a pena assistir o filme. Não vá com a cabeça de, tem que ser igualzinho ao mangá, tem que ser igualzinho ao anime, que não vai ser, você vai se iludir. Eu gostei muito, se tiver continuação eu vou. E teve mais um fail que foi histórico, que foi o dublador falando Casa de Capricórnio, sendo que ele estava em Sagitário. E só um detalhe, que o Nando falou, né, se você que não conhece Cavaleiros do Zodíaco assistiu, deixe seu comentário sobre o que você achou do filme. Eu fui assistir com a minha namorada. Ela não gosta, tipo, nunca assistiu Cavaleiro do Zodíaco. Então ela não conhecia. Pra ela, tanto faz como tanto fez. Aí quando acabou o filme, né, durante o filme, várias reações, o povo, ou então dando risada, e várias manifestações, e ela não entendendo nada. E aí no final do filme, todo mundo xingando, todo mundo criticando, ela virou e falou, eu gostei. Eu achei bonitinho. Eles querem proteger ela, eles são 5 amigos unidos que querem proteger ela. Eu achei tudo isso muito bonitinho. Não sei o que tanto estão criticando. Então, tipo, foi uma visão de uma pessoa que não conhece Cavaleiros do Zodíaco que achou legal, entendeu? Tipo, por causa justamente disso que mostra no filme. Tipo, essa amizade e essa devoção a uma deusa, a um deus. E só pra não ficar muito um repeteco aqui, as minhas considerações são simplesmente, tire as suas conclusões, volte aqui, deixe na postagem pra nós o seu comentário, entre em contato conosco através do nosso Facebook, através do nosso Twitter, links também na postagem. Não esqueça, se você ainda não assinou, assine o nosso canal no YouTube, link também na postagem. Curta lá as publicações do bom e velho, querido amigo Gagado, Fora da Caixa. Assim, na medida do possível, ele sempre publica lá. Curta, babe nos action figure e tente fazer a sua coleção aí, se baseando nos grandes reviews que o nosso amigo Gagá faz. E se você quiser mandar e-mail para nós, é muito fácil. Mande um e-mail para otacast@gmail.com. Não é isso, líder Samar? Sim. Então, nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye, bye. Falou, galera. Tchau, gente. Até a próxima. We'll be right back. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o Shopping Soco Plaza no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo. Este podcast foi editado por Shadaloo Podcast e Produções.